Nem tudo aquilo que a gente guarda na alma nós conseguimos fazer. Geralmente, nós tropeçamos no meio do caminho e a gente tem boas intenções, muito boas intenções, mas não conseguimos transformar isso em ação. Um exemplo clássico é a mulher, ela fica grávida e o marido se apaixona pelo bebê. Eu vejo lá na igreja, né? E ele fica apaixonado e ele fala: olha, eu vou ajudar você, meu amor, a cuidar, né, da criança quando ela nascer, e fica fazendo planos. E aí, quando o filho nasce, ele começa a chorar de madrugada, e ele está lá já sem paciência: toma que o filho é teu. É sempre assim. Eu não sou pai ainda, mas os pais que estão aqui têm que concordar comigo. É assim que funciona, e as mães também, muito mais as mães. Aquela intenção que havia, ela acaba. Filhos que prometem cuidar dos pais na velhice. Mas aí tem um monte de problemas. A nora briga com a sogra briga com a nora, e aí o filho ou a filha não consegue cuidar dos pais na velhice. E aí só se dá conta no dia da morte e vê quanto a falta lhe fará ou fez na vida deles. No final do ano, geralmente, nós fazemos o nosso culto, dia 31 de dezembro, e as pessoas vêm à frente e falam: olha, eu esse ano eu vou fazer a dieta, esse ano eu vou me dedicar mais e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Nós fazemos uma série de promessas com boas intenções, e aí vem janeiro, fevereiro, março, nós já esquecemos de tudo já que havíamos prometido naquele culto. Casal que vai diante da igreja, ele vai com boas intenções. Nenhum casal chega diante do pastor, né, para tirar um sarro do pastor: não, viemos aqui para fazer esse momento. Não, eles chegam com boas intenções, com juras de amor. Mas aí a gente percebe que os anos passam e aquelas promessas se esvaem, se perdem, se acabam, perdem o sentido. E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que o mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós temos muito boas intenções para com Deus. Por exemplo, você veio ao culto hoje e você vem com a certeza de ser impactado pela palavra de Deus na sua vida. Você quer passar a semana num outro patamar de espiritualidade. Mas aí o que acontece? A música toca o seu coração, o Espírito Santo fala com você na música, na pregação, na oração. E aí você está com o seu coração quebrantado, você faz promessas diante de Deus, que atitudes e situações na sua vida vão mudar. Mas aí chega segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você já se esvaziou de tudo que você havia prometido para Deus. Eu quero focar agora esse texto, porque são 35 horas, 36 horas, mais ou menos, até que Jesus seja levado para o Calvário, onde ele será crucificado. São os últimos momentos de Jesus com os discípulos. E eu percebo aqui nesse texto que Jesus ele está preocupado, pois ele, claro, melhor do que ninguém, o nosso Mestre Jesus, ele conhecia muito bem a natureza humana, ele conhece a nossa natureza. E ele sabe que os seus discípulos estão cheios de boas intenções. Eles andaram com Jesus 3 anos, viram Jesus operar milagres, viram Jesus pregar, trazer palavras tremendas aos seus corações, e eles estão agora com promessas na alma. Eles querem, com boas intenções, fazer muitas coisas. Mas será que essas promessas, elas vão permanecer? É uma pergunta. Será que essas promessas, elas vão vingar? Eles estão como nós, no dia, naquele culto que nós fazemos no dia 31, onde nós vamos fazendo promessas a Deus, dizendo que muitas coisas na nossa vida vão mudar, no dia do nosso casamento. E nesse texto Jesus ele usa uma metáfora. É interessante como Jesus usava figuras para trazer uma lição para a nossa vida. E ele usa aqui a metáfora da videira. Em Israel tem 2 árvores compreendidas como árvores que representam Israel. Existe a videira da uva e a figueira dos figos. E Jesus usa a metáfora, ele pega a metáfora da videira para justamente mostrar para eles como eles poderiam estreitar a intenção e a ação, aproximar essas 2 coisas que compreendem a nossa vida. Essa brecha, ela poderia ser estreitada. Então, para eles não se perderem entre a intenção e a ação, ele usa a metáfora da videira. Obrigado, meu irmão. E ele se coloca como a videira. Ele diz: eu sou o quê? A videira verdadeira. E vocês são os ramos que são enxertados nessa videira. O interessante é esse enxerto, que consiste na implantação do caule, e a árvore principal, ela absorve esse ramo que foi enxertado. Ele vinga e dá fruto. É uma coisa maravilhosa isso. E ele passa a fazer parte do tronco principal. Então Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, para vocês não se perderem entre a intenção e a ação, vocês têm que ver como os ramos enxertados na videira verdadeira, eles fazem. E Jesus passa a mostrar a dificuldade que eles teriam, porque existem dificuldades. Quem é pai sabe que é difícil essa questão entre a intenção e a ação. Quem tem amigos sabe que é difícil. Quem é casado sabe que é difícil. Quem está na universidade sabe que é difícil unir a intenção e a ação. E para que eles não se percam, Jesus ele ensina o que eles precisavam fazer. E aí a primeira lição que eu quero trabalhar com você aqui nesse texto, que eu acho maravilhoso, é que nós precisamos aprender. Porque essas palavras de Jesus, elas falam como tem que ser a nossa espiritualidade. Nós temos que aprender o significado espiritual do verbo permanecer. Aprender o significado espiritual do verbo permanecer. Se espiritualmente você não quer ficar com a sua vida espiritual pelo meio do caminho, se você não quer se atolar, empacar no meio do caminho, você precisa aprender o significado da palavra permanecer. Porque o perigo de ficarmos no meio do caminho é muito grande. Observe que nos 10 primeiros versículos, e há muita coisa aqui, não sei se você notou quando você leu esse texto, que toda hora Jesus está falando: permaneça, permanecer em mim. Eu simplesmente anotei aqui 10 vezes Jesus nesse texto usa o verbo permanecer. Toda hora Jesus está falando: permaneçam, permaneçam, permaneçam. E aí eu fico pensando assim, Jesus não tinha nenhum problema de repetição, de repetir palavras, ele não tinha nenhum vício de linguagem, como muitos de nós temos vício de linguagem, repetimos palavras, não era comum isso em Jesus. Mas o que nós percebemos aqui é por que Jesus repete tanto isso nesse texto. Permaneçam, permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Jesus está querendo nos chamar a atenção aqui para uma situação na nossa vida. Um grande problema nosso, um grande problema no ser humano é ficarmos pelo meio do caminho entre a intenção e a ação. E um dos problemas para evitar ficar pelo meio do caminho, de não empacarmos, de não atolarmos, é justamente o que Jesus está nos chamando a atenção aqui nesse texto: permanecer. E ele nos ensina como nós devemos permanecer. Ele nos traz algumas lições aqui. No versículo 4, por exemplo, acompanha aí na sua Bíblia. Ele fala que nós devemos permanecer, ele mostra que o permanecer aqui como uma possibilidade de relacionamento. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Relacionamento. E eu quero dizer para os irmãos aqui que isso não é só espiritual. É espiritual, mas é para toda a nossa vida. Relacionamentos, eles precisam ter durabilidade. Durabilidade. Eles precisam se alongar. Hoje, algo muito comum entre os jovens hoje é a questão do ficar, do fico. Eu não vou discutir o fico aqui. O único fico que eu conheço é o de Dom Pedro I, né? Se é para a felicidade geral da nação e bem de todos, diga ao povo que fico. Eu não vou discutir o fico, né? Não entendi, pastor. E o pastor está falando: fico feliz porque sou de Jesus, que é o do cantor cristão, né? Mas tem muitas pessoas que usam esse tipo de relacionamento casual. Podem até ter momentos agradáveis, felizes, mas eu quero dizer para você que nunca será um relacionamento verdadeiro. Jesus, ele está nos dando aqui uma demonstração de que o permanecer pode ser uma oportunidade de um relacionamento verdadeiro. Com quem? Com Cristo. De durabilidade. Nunca se desenvolve um relacionamento estável, um relacionamento duradouro, um relacionamento que se alongue na nossa vida, sem estarmos, permanecermos nele, na videira que é Jesus. Então, Jesus, ele quer nos ensinar como nós podemos na nossa vida entender, nessa questão de permanecer, que isso pode ser para a nossa vida, em toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, um relacionamento de verdade, sem mentiras, sem aparências, falsas aparências. Nós podemos trazer isso para toda a nossa vida. Uma outra coisa interessante, ainda no versículo 4 e no versículo 5, ele diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aqui o permanecer já tem uma outra conotação. É o permanecer como possibilidade de frutificar. A pessoa que não tem estabilidade no trabalho, que não tem estabilidade nos seus relacionamentos, que não tem estabilidade em nada na sua vida, ela não pode frutificar. A minha avó, a dona Esmeralda, ela sempre trazia um ditado que diz que pedra que muito rola não cria limo. É isso, né? Pedra que muito rola não cria limo. Nós temos que aplicar isso para a nossa vida espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus não é um evento de final de semana. Estou dizendo isso para vocês, gente, é o que eu digo lá na minha comunidade. Deus não é um evento de final de semana. Ah, hoje nós não temos nada para fazer mesmo, vamos lá na comunidade, vamos lá na igreja lá, né? Tem um louvorzão, tem um negócio legal lá, né? Pastor vai trazer uma palavra lá, vamos lá. Não temos nada mesmo hoje, não vai ter jogo, não vai ter nada mesmo, vamos lá. Então nós tratamos a vida espiritual como se fosse um evento, apenas um evento de final de semana. E eu costumo dizer para o povo lá o seguinte, ó: você pode estar envolvido com uma série de coisas na igreja. Quando eu falo igreja, igreja é instituição. Você pode estar envolvido com tudo, menos estar ligado na videira. Você pode estar envolvido com uma série de programas, de atividades, sem estar ligado nele, na videira que é Jesus. É possível isso, pastor? É possível. É possível. E o que Jesus está nos chamando aqui, que a única possibilidade de estarmos frutificando verdadeiramente, nós não podemos, Jesus está falando, não há possibilidade nenhuma de termos uma vida espiritual autônoma, de termos autonomia própria e queremos levar a nossa vida de qualquer forma. Há só uma única possibilidade, Jesus está falando, de darmos frutos, se estivermos ligados na videira. Amém? Sem Ele você não frutifica espiritualmente. Não há possibilidade. E no versículo 6 há uma outra possibilidade para a nossa vida. Versículo 6: se alguém não permanecer, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Que coisa impressionante isso. Jesus está nos ensinando que esse permanecer aqui é uma possibilidade de vida, de viver. Nós não estamos falando, eu não quero que você entenda como uma experiência apenas religiosa, dominical, esse viver, esse permanecer. É de vida, é de uma vida verdadeira, porque você tem dentro de você a seiva de Cristo, que te alimenta, Porque você está enxertado nele, na videira. É por isso. Por isso que você tem vida. E essa vida de Jesus, ela alimenta você durante a semana. Na hora da crise, na hora do tumulto na sua vida, você tem como passar, superar os problemas que vão se agigantando pela nossa vida. Jesus está falando que esse permanecer é uma grande possibilidade de vivermos, de termos vida. Primeira Coríntios, no capítulo 11 e no capítulo 12, quando Paulo ele fala que fazemos parte do mesmo corpo, ele fala do corpo de Cristo. E aqui Jesus está falando da videira. Paulo usa uma figura, a figura do corpo. É uma metáfora também. E Jesus aqui fala da videira. Ramos que foram enxertados em Cristo, e nós nos alimentamos da vida de Cristo. Por isso temos vida. Reparem, irmãos, que tudo é permanecer. Versículo 7: se vocês permanecem em mim e as minhas palavras, novamente o permanecer, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e o que vai acontecer? E lhes será concedido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: cuidado, hein? Cuidado, cuidado com o contexto desse texto. Tem muita gente que acaba interpretando mal as palavras de Jesus. Ah, então eu posso pedir qualquer coisa porque Jesus vai responder a minha oração. Epa, peraí, não é bem assim. Quando eu conheço os anseios de Deus, quando eu permaneço nele, a minha oração, ela está em sintonia com Deus. Então, o permanecer aqui é um permanecer como possibilidade de conhecer os anseios de Deus na minha vida. Então, a minha oração, ela é segundo os anseios de Deus, segundo Deus na minha vida. Então, eu não vou pedir por alguma coisa que nem eu preciso, é só para o meu capricho. E o apóstolo Tiago, ele fala muito sobre isso. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedir mal. Pedir com qual finalidade? Os seus próprios deleites. Por isso vocês não recebem. Então Jesus, ele está nos ensinando aqui que o permanecer, reparem, tudo é permanecer nesse texto. Tudo aqui, a chave do texto é permanecer. Só que com enfoques diferentes, mas é o permanecer em Cristo, com possibilidades diversas. E aqui Jesus, ele está falando como possibilidade de conhecer os anseios de Deus. E o salmista, ele fala no Salmo 37, no versículo 4: agrada-te no Senhor e Ele considerar os desejos do teu coração. Mas primeiro, agrada-te no Senhor. Seus desejos se tornam, os desejos de Deus se tornam os seus desejos. E aí você começa a orar segundo os desejos de Deus na sua vida. Permanecer como possibilidade de conhecer os anseios de Deus. No versículo 9, ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Permanecer como possibilidade de tornar o amor de Deus permanente na nossa vida. O amor é uma fonte de realização pessoal. Eu quero dizer para você que o mundo tem fome desse amor. Como acontece isso? Crescer o amor, tornar esse amor crescente em nós. Tem gente que fala assim, ó, a minha vida, pastor, é uma gangorra. Toda uma hora ela sobe, outra hora ela desce. Assim é a minha vida. E aí tem uma pergunta aqui, que talvez você não quer calar, e você está fazendo essa pergunta aí. O que é permanecer? O que é permanecer então? Permanecer é ser fiel. Amém? É ser fiel. Lá no Nordeste, eu sou neto de nordestino. Tem um ditado que eles costumam dizer que essa geração, ela não sustenta em pé o que fala sentado. Lá no Rio Grande do Sul, não sustenta o fio do bigode. É assim, o pessoal lá do Sul tem esse costume, né? E eu achei interessante o fato que aconteceu há pouco tempo com o Muricy Ramalho. Não sei quantos acompanharam aqui, né? Eu gostei da entrevista do presidente do Fluminense, quando ele disse para a imprensa o seguinte: olha, nós não temos contrato, temos nada assinado com o Muricy. É que ele não costuma quebrar contrato, então nós estamos acreditando na palavra dele. Ele tinha recebido um convite para a seleção brasileira. Ele estava desejoso de ser treinador da seleção brasileira? Estava. Mas o presidente falou: nós não vamos abrir mão da palavra, da sua palavra. E o que ele fez? Ele aceitou o convite da seleção brasileira? Ele voltou para o Fluminense, porque ele tinha uma palavra. E o que eu quero dizer para os irmãos, no francês, eu não falo francês, mas no francês, a palavra noiva é fiancé. Fiancé, é isso? Que dá a ideia de onde vem a palavra fiança. Ou seja, a ideia então é que o noivo afiançou, ou seja, ele assumiu o compromisso. Então a palavra, ela tem um valor de uma fiança. E Paulo, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, o que Deus requer do despenseiro? O que Deus requer dele? Que ele seja achado o quê? Fiel. Ele requer que o despenseiro seja achado fiel. Então, entre a intenção e a ação, tem o permanecer. E quantos projetos na nossa vida, quantos projetos, eles acabam morrendo pelo meio do caminho. Por quê? Porque faltou o quê? Perseverança. Eu gosto muito daquele filme, vejo várias vezes em casa, aquele Desafiando Gigantes. Quantos já viram esse filme? Se você não viu ainda, assiste esse filme. Alugue esse filme, se tiver alguém na igreja aí, peça emprestado. Não dava nada certo na vida daquele técnico. Aquele técnico, ele tinha todos os motivos para abandonar o time. Mas o que ele fez? Perseverou até o fim. O que é permanecer, meu irmão? Permanecer é colocar a mão no arado e não desistir. Amém? É isso. É fazer como o general de Davi, que na batalha ele lutou com tamanho denodo, tamanha dedicação, que a espada, a Bíblia fala que a espada grudou na mão dele. Não é que a espada grudou, é que ele lutou com tanto empenho, com tanta vontade, e ele colocou tanta força ali na sua mão, que ele não tinha mais força nem para abrir a mão dele. A mão grudou na espada. Permaneçam. E os discípulos tinham que aprender também o significado do que é, do que significa frutificar. Permanecer, eu já disse, é ser fiel, ser achado fiel. E o que é frutificar? Frutificar é prosperar. Essa é a ideia do frutificar, é enriquecer. Quem não quer enriquecer aqui? Quem não quer prosperar? É tornar rico, é nos tornar ricos. Isso é prosperidade. Essa é a ideia do frutificar. Mas aí você deve estar pensando assim, pô, então vou ficar rico. Mas qual é a ideia da riqueza aqui? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, Paulo, ele fala que nós fomos enriquecidos por Cristo em toda boa palavra. Próspero no quê? Paulo fala aos filipenses, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Amém? Paulo fala à igreja na Galácia, e o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade. Isso, vocês sabem, amém. Esse é o fruto. E quando nós pensamos aqui em prosperidade, em enriquecimento, a ideia do frutificar aqui, de dar frutos, é aquilo que traga louvor ao nome de Deus, ao nome do Senhor. Essa ideia do fruto e do frutificar, para que os homens, eles olhem para você, olhem para a sua vida e eles glorifiquem o nome de Deus. É essa a ideia. Mas eu quero continuar um pouquinho. Vai ter um tempo, né, pastor? Tem um tempinho ainda, né, pastor? Versículo 15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu chamo, tenho chamado de quê? Amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Coisa maravilhosa isso aqui. Viver um relacionamento de amizade, de amigo com Deus. Que coisa maravilhosa isso, meu irmão. Isso aqui tem que revolucionar a sua vida. Isso aqui estreita a nossa relação entre intenção e ação. Jesus, ele disse isso. E antes, se você for aqui nos textos anteriores, ele está dizendo: eu tenho dito essas palavras para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Então, nós vamos falar de amizade aqui sem pensar em religião. Não é? Eu não estou falando de amizade. Olha, esse aqui é o irmão em Cristo aqui da igreja tal. Não é isso. O que é um amigo? O que é um amigo? Amigo. Você tem um amigo? O que é um amigo? Sem olhar no aspecto religioso. Presta atenção. Amigo, gente, é aquele que você pode falar qualquer coisa para ele. e ele não vai te julgar. Não é assim? Você fala qualquer coisa para ele e ele não vai rechaçar você. Ele não vai agir com preconceito contra você. Amigo, o amigo, você não precisa defender reputação com ele. Você pode ser do jeito que você é, porque ele é seu amigo. Ele não vai escorraçar você. Agora, nós temos colegas. Um colega não dá para falar tudo. De 1 a 10, eu acho que dá para ser 6. Não é assim? Não é? 6. 6 está bom. Não é? O pastor está falando 4 aqui. Estou sendo até otimista, né? Mas um 6. E o amigo? O amigo dá para dar um 9, né? Sempre tem aquela coisinha que a gente não fala. E aí o interessante desse texto aqui, gente, é o que Jesus está falando para nós. O que eu achei interessante no versículo 15 aqui, eu nunca tinha reparado nisso, e a maravilha da palavra de Deus é isso. Sempre tem coisas que a gente acha e vai achando, porque a palavra de Deus é tremenda. Quando ele fala: já não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o quê? O que ouvi, o que ele tem feito? Ele tornou conhecido para nós. Ou seja, Jesus, ele, com a gente, ele foi o quê? De 1 a 10, o que ele foi? Ele foi 10. Tudo ele tornou conhecido para nós. Tudo ele nos tornou claro, ele nos tornou conhecido. Por isso, a lição que nós aprendemos aqui é viver um relacionamento de amizade, de amigo com Deus. Aquela história, né, dos três amigos, três irmãos foram para um acampamento. E aí, o acampamento, uma bênção, um acampamento espiritual. E aí chega lá, os três vão lá para o alojamento e falam: meus irmãos, a palavra de hoje foi uma bênção. Mas eu quero contar aqui algo da minha vida para vocês. Olha, eu tenho um problema sério com dinheiro. É mesmo, irmão? É. Tenho um problema sério, irmão. Eu não sei ver dinheiro na minha frente, eu tenho vontade de pegar, sabe? Eu tenho uma fraqueza com dinheiro. E aí o outro irmão falou: é, irmãos, eu quero me confessar também, eu tenho um problema sério. Qual o seu problema, meu irmão? O meu problema é rabo de saia. Eu não aguento ver rabo de saia na minha frente. Eu vou pegando todas. E aí o outro irmão falou: também eu quero me confessar. Falou: irmão, então pode falar aí, abre o coração. Assim, o meu problema é a fofoca. Eu não sei guardar segredo. Eu estou com vontade de sair daqui agora e falar tudo isso aí. Jesus, ele fala: já não chamo mais vocês de servos, mas Jesus, ele nos chama de amigo. Ou seja, você agora é do meu coração. Você é do meu relacionamento, você faz parte da minha intimidade. Meu irmão, isso tem que revolucionar a sua vida. É uma pessoa, Jesus, e quando Jesus ele fala: eu sou o caminho, não entenda um caminho como um caminho topográfico. Não existe caminho geográfico. O caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém? Ele é Jesus, é uma pessoa. Relacionamento de amigo, de amizade. E por último, nós temos que aprender o valor da entrega. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. quando eu falei de intenção e ação, é justamente isso. E no final do versículo 17 se encerra com a palavra: amem-se uns aos outros. Porque muitas vezes na nossa vida nós podemos falar que amamos a Deus no nosso discurso, sem amor nenhum. E não existir amor na nossa vida. Esse é o grande problema entre a intenção e a ação. É o que Jesus está querendo estreitar na nossa vida. Isso. E eu espero que Ele faça isso hoje na sua vida. Que Ele possa estreitar isso. Há um texto do Anésio Teixeira que ele fala de viver, o viver proclamado e o viver real. Quando os navegadores chegaram no Brasil, eles tinham uma intenção no coração. E a intenção deles, a ideia proclamada era fazer aqui um novo continente, cristianizar, mas a intenção dentro não era essa. A intenção era explorar toda a riqueza do país e levar para fora. E foi isso que aconteceu. E isso trouxe repercussões muito grandes na história do nosso país. Muitas vezes nós proclamamos uma coisa, mas a intenção do nosso coração não é essa. E aqui, quando nós, Jesus está nos ensinando o valor da entrega, e Jesus dá o maior exemplo: olha, ninguém tem maior amor do que esse, aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. A importância da entrega, da nossa entrega para com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Amem-se uns aos outros. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Curva sua cabeça. Nós vamos orar, e eu queria que nessa noite você pudesse pensar nisso que nós falamos. E a ideia é você permanecer em Cristo. É permanecer na videira que é Jesus. E se existem áreas da sua vida que você precisa mudar, reconheça isso diante de Deus nessa noite. Fale com Ele. Ele é um amigo que quer ajudar. Fale com Ele nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor para que essa brecha que existe entre a intenção e a ação na nossa vida, ela possa se estreitar cada vez mais. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa hora, Pai. Existem vidas que estão aqui, Senhor, que talvez estejam passando por momentos difíceis na sua vida, mas que nessa noite elas querem estreitar o relacionamento com o Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nessa hora, Ele possa encher esses corações. Ó Deus, e que esses corações reconheçam que não existe possibilidade alguma de vivermos uma vida cristã sem estarmos ligados no Teu Filho Jesus. Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, e que possamos, Senhor, ó Deus, naquilo que falamos, proclamamos, ser verdadeiramente a intenção do nosso coração. Ó Deus, que aquilo que está no nosso coração seja o discurso da nossa vida. Que não haja, Senhor, nenhuma diferença. Ó Deus, nos ensina, Pai, queremos trilhar e caminhar e não ficarmos pelo caminho, Senhor. Queremos permanecer. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.